Deitado, filho da puta, cadê o dinheiro? Se não estouro seus miolos, adianto seu enterro. Madame amordaçada, na testa coronhada, enquanto não achar os dólar. Não saiu dessa casa, polícia acionada. Ponto 40 escudo, desenha na minha testa qual vai ser o meu futuro. Inútil favelado, mais um detento é claro. Mas preferi o crime do que ser escravizado, é minha vez. Agora a sociedade me enxerga, nunca vi uma assistência quando eu tava na favela. Sequela de quem cresceu sem comida em casa. Verdura estragada era o resto do Ceasa. Vem me dizer que o crime hoje não compensa pra ter o que nunca teve através da violência. Desculpa, mãe, por tá causando esse desgosto, mas na vida é tudo ou nada, pelas verde ou pelos ouro. Então cata as matraca, invade a suíte. Mostra que o crime em São Paulo não é filme. Cê tá ligado, a necessidade bate a porta. Quantas vezes cê viu os pó tirando 10 pra dar esmola? Na doação do agasalho, do sangue da ONG, tô comprando Land Rover, passeando de Mustang. O moço da favela hoje invade sua mansão. Sem boi pra cerca elétrica, deixa os pó em extinção. Vim mostrar pra burguesia o ódio da periferia. Eu tinha madame ostentável e hoje clama pela própria vida. Agora sente a dor amarga das pistolas carregadas. Quando sente na face rajada, que veio do nada, esquecimento planta ódio. Sou fiel pelo instinto, não aceitei comer seu lixo. Preferi o latrocínio. Paraisópolis cercado de belas mansões, prédios luxuosos, carro que vale milhões. Vejo o sistema jogando na cara o que você não tem. Os maiores temos cadeia, pros menor temos Febem. Escola mal estruturada, sem professor, sem aula. Ainda querem que saiam daqui com mentes educadas. Traz a mapa quadrilha, põe caqui em cada esquina. E é sangue de playboy que vai jorrar nas avenidas. Os prédios de São Paulo fomos nós que construímos. Mas na placa de homenagem só tem políticos. O que lutou até tentou, a escravidão ainda existe. Até quando seremos escravos da sua elite? Até quando visita parente do necrotério? Até quando vê sua mãe morrendo sem auxílio médico? Até quando vê os moleques sem um ensino? Até quando visita parente dentro do presídio? E cada olhar de nojo, cada olhar de preconceito equivale a uma bala alojada no seu peito. Pra quem controla a vida da internet do Black Bell, e vai sentir na pele a fúria dos moleques. Quando ouvir um grito de assalto, já fica preparado. É um favelado revoltado, consequência do descaso. Serem pro tenebroso e proceder de batidas.